Estamos começando mais um episódio do Cartucho Cast, mais um boteco. No episódio de hoje nós temos um, digamos assim, um especial, comemorando aqui o aniversário de um personagem falido. Não, eu não tô falando do Alex Kidd, vocês já viram no título do podcast quem é. Mas, meu Deus, dá uma falido, pena falar. Falido, mas em processo de reabilitação, né? É, pelo menos eu espero que dê certo. No episódio de hoje nós temos a participação especial de um convidado muito especial, que é o HK, que é o chefe da Grande Power Sonic, ou aqui um dia já foi a Grande Power Sonic. E pra quem conhece, eu não preciso descrever. Pra quem não conhece, acesse lá Power Sonic, procure no Google Power Sonic, você vai saber, vai conhecer todo o histórico lá, parece de tudo. Porque muita gente, eu acho que arquivou as coisas ao longo do tempo, e a Power Sonic nunca apagou nada, né? Não, a gente manteve praticamente todo o acervo. E também tem o episódio de hoje, Eduardo, que tá calado, porque não manja nada de Sonic. Fale alguma coisa. Hoje é o dia de falar do rival, né, velho? Aí, só guarda o ódio. É uma Nintendete desgraçada, né? Quando acabar, fala que não foi de nada. É, eu sou um ceguete, sei lá como é que podia falar, mas nós estamos aí. Eu sou tipo rival. Aquele cara que tem que, tipo, adorar o rival mais quieto, sabe? Era eu, assim, quando criança. Tipo, eu amava Sonic, mas eu não posso falar porque Mario. Eu vou guardar daqui a pouco, na hora que chegar a falar de Nintendização do Sonic, eu vou falar um pouquinho mal da Nintendo, mas não agora. A gente aqui fala bem mal da Nintendo. A gente é conhecido para mal mesmo da Nintendo. Quando o Satoru Iwata morreu, todo mundo aqui... Não vou falar, mas enfim, vamos lá. Pra começar nessa parte 1 desse podcast, porque a gente vai dividir em duas partes. Como vocês sabem, a cronologia boteco, a gente não costuma seguir uma pauta risca. É mais um papo descontraído pra conversar. Então, a gente vai dividir em duas partes. Ou vamos tentar dividir em duas partes. E nessa parte 1 a gente vai falar tudo aquilo da época, que digamos assim, a época Orkut da internet, o que? Web 1.0, 2.0, sei lá. E, véi, por onde é que eu começo em meio a tanta coisa assim? Porque eu já apresentei a vocês o HK, que é o chefe da Power Sonic, que já foi, talvez ainda seja, a maior comunidade brasileira de Sonic, junto da Portal Sonic, pra, provavelmente esse nome deve ser familiar pra alguém, tá? Não é possível que ninguém lembre. E em tempos de Orkut, o fórum Power Sonic era, digamos assim, o Orkut alternativo do Sonic. E, bom, como é que tu começaria esse assunto aí? Bom, em primeiro lugar, só falar negócio da Nintendo, claro que eu falo brincando também, eu gostei de jogar Super Nintendo e tal, mas é mais uma brincadeira de um ceguista, digamos assim, falar mal da Nintendo, eu gosto da Nintendo também. Bom, só pra encerrar aquele assunto. Bom, sobre a questão assim, da site, é bem isso aí que você falou. Eu vejo assim, mais ou menos, tudo começa nos anos 2000, né, o pessoal se organizava pra... Digamos assim, a forma moderna de fã-clube, né? A forma que veio pra internet começou com a reunião do pessoal no IRC, onde o pessoal tinha os canais e discutia um determinado assunto. Inclusive, lá tinha um canal Sonic, lá no ano 2000. E aí depois vieram a era dos fansites, né? Que eu acho que poderia chamar assim de Web 1.0, que é aquela web mais antiga. São os sites bonitinhos e tal, com conteúdo e tal. E depois vieram os fóruns, como você disse. E é isso aí que foi o embrião, digamos assim, da organização da comunidade Sonic na internet. E a Power Sonic teve, assim, foi o site que, assim, a gente sempre teve uma presença muito forte na comunidade durante muito tempo. A gente foi até mais ou menos a época do Orkut, a gente ainda era a maior comunidade do Brasil. Hoje já não é mais, hoje o planeta Sonic é disparadamente maior que a gente. Mas foi uma época gostosa, assim, da internet, lá até 2009, que é quando mais ou menos começou a decair o Orkut, né? A gente marcou bastante presença e a ideia do site sempre foi, eu nunca gostei muito de expressar, digamos assim, opinião. Eu sempre procurei compilar conteúdo. Eu acho que opinião cada um tem a sua e só serve pra ficar arrumando confusão. Então, tinha fórum pra ir. É, mas é verdade. Porque, assim, é o lema do podcast. Então, exato. Eu não posso falar nada. Então, porque o que acontece? Claro que, assim, às vezes, eventualmente, a gente discute uma opinião em alguma coisa aqui ou acolá. Mas, em termos, assim, de site, proposta sempre foi muito mais trazer conteúdo do que trazer opinião. E opinião, cada um tem a sua, né? Tem os meios de informação. E aí, a comunidade, com a sua, com fórum, Orkut, aí era a parte para você discutir a parte de opinião, tá? E onde há opinião, claro que há discórdia, né? Aí que há a bagunça, tretas, etc. Mas eu digo assim, sempre, mesmo as tretas que sempre tiveram na comunidade, eu acho que isso é, de certa maneira, é até saudável. É sinal que, assim, que a comunidade era ativa, né? A tal ponto que o pessoal realmente debatia calorosamente as opiniões e tal. É preocupante quando começou a parar de ter treta na comunidade Sonic. Que aí é o sinal claro de que a série e a comunidade estavam decaindo. Então, tanto que essas, digamos assim, agora agora, o pessoal com Sonic Mania, o pessoal deu uma animada de novo, eu vejo que a coisa tá voltando a se formar um pouco a comunidade, mas vamos ver o que, que vai virar aí pra frente. Mas foi uma época boa, essa época antiga aí. É, mais a época do, por assim dizer, do MSN, né? Todo mundo perdeu o contato um com o outro quando o MSN sumiu. E particularmente no nosso caso aqui da Power Sonic, a gente justamente decaiu quando acabou o MSN, que foi quando acabou o Orkut também, mais ou menos. Veio aí a era do Facebook e a gente não conseguiu dar esse salto pro Facebook. E aí a gente acabou ficando um pouco aí pra trás e juntou também com o fato de que eu tava mais ocupado com a minha vida pessoal. Então, acabou o site ficando meio parado. O conteúdo ainda é o mesmo, então continua sendo, eu posso dizer tranquilamente que o conteúdo é o maior. A gente tem mais de 1 gigabyte de conteúdo, mas os acessos, né? Os acessos hoje que a gente tem é bem menor do que a gente já teve antigamente. Né? Cara, isso que você falou de que quando migrou pro Facebook, acabou tudo e tal, isso é bem triste também, que eu lembro até da época da comunidade que eu mais participava, que era do Super Nintendo. Inclusive, um salve pro Ura aí, que era o dono da comunidade, participa de vez em quando. Que, cara, realmente, quando o pessoal começou a migrar pro Facebook, assim, eles também, o Ura nem quis levar, na verdade, a comunidade pra lá, né? Mas teve uma galera que tentou criar uma página lá, um grupo no Facebook do que era a comunidade, e, tipo, nunca foi a mesma coisa, mas nem 1% do que era no Orkut. Isso é mó triste, porque era uma época muito foda, velho. Dá saudade. Então, eu não sei se esse é o caso dessa comunidade que você participava, mas eu vejo que no salto de Orkut pra Facebook, ó a proposta de Facebook, o próprio nome, né? Facebook, né? Então, é quando o pessoal começou a mostrar as suas fotos, né? Eu, por exemplo, nunca mostrei foto na comunidade. Então, assim, o pessoal mais antigo, de fansite mais antigo, que usava só nick, nunca disse nome, não apresentava foto, não fazia vídeo nem nada, até porque na época não tinha esse conceito. Esse pessoal, ao tentar manter a essência dos fansites antigos, quer dizer, de você ser um cara apenas conhecido por um nick, né? Você não ser uma pessoa propriamente, a quem é o fulano de tal. Não, é o HK, por exemplo, e não a pessoa que tá por trás. Então, esse pessoal do estilo mais antigo não conseguiu se localizar no Facebook, porque a proposta do Facebook era outra, justamente você postar foto, você mostrar a sua cara, e aí é nisso que outras pessoas aproveitaram o hiato que surgiu para criar novas comunidades, e quem tinha essa roupagem mais antiga, mais anônima, digamos assim, acabou ficando para trás, né? É, faz bem sentido mesmo. É. Foi uma coisa curiosa isso, porque foi verdade, muita gente não conseguiu, digamos assim, dar o salto da morte da época da web Orkut pra web Facebook, mais ou menos nesse quesito mesmo. Muita gente tenta hoje manter nickname, como é um caso meu, ainda tem um nickname daquela época. Mas, assim, você encontrar uma pessoa que vá lembrar, muito difícil, quase impossível. O pessoal lembra mais de você agora pelo nome. Antes, se você, qualquer lugar que você fosse, você dissesse lá, ah não, nickname tal, o pessoal sabia, o pessoal conhecia. Assim, acho que qualquer lugar assim, da internet brasileira, e games nesse caso, da parte games, se dissesse assim, não, o HK da Power Sonic, todo mundo saberia quem era. Exato. Todo mundo saberia quem era. Hoje em dia, bem difícil. Exato. É, até pega, por exemplo, o nosso colega de comunidade, que é o Victor Miller, que é o dono do Planeta Sonic. Ele formou bem a identidade dele através do nome dele, Victor Miller. Todo mundo sabe quem é ele. Então, assim, justamente porque ele pegou esse período do Facebook e soube trabalhar, digamos assim, a sua imagem, a sua personalidade por trás dele, pessoa mesmo. Não, digamos assim, um nick, digamos um... Não vou dizer personagem, mas vamos dizer assim, ou webmaster anônimo, que ninguém sabe quem é, e aquele mistério, quem será que é o cara, como será que ele é. Esse mistério era uma coisa mais antiga, o pessoal mais atual não sabe o que é isso. É uma pena, porque era uma época gostosa da internet, que você conversava com gente no MSN o dia inteiro, sem nunca ver a foto da pessoa, sem saber qual a pessoa é, e ficava mais no imaginário, né? Eu diria uma época melhor do que hoje, doía menos a realidade. Mil vezes melhor. É, a realidade era... Mas era mais gostoso, sim. É, pois é. Eu já tenho MSN, por exemplo, instalado aqui. Eu não sei se eu que sou muito antissocial, mas, por exemplo, o Messenger do Facebook, eu, cara, não uso aquela merda pra nada, sabe? Então os contatos que eu tenho no Facebook são só Facebook mesmo pra curtir uma foto, aí eu curto uma foto do cara, compartilha, não tem interação de verdade. Naquela época você adicionava no Orkut, a primeira coisa você pedia MSN. Pedia MSN, você virava o dia inteiro conversando com a pessoa, era outra coisa. É, então. Mas eu acho que é período diferente, né? Acho que a gente que tá acostumado com aquele jeitão mais antigo, por isso que a gente acha estranho, né, hoje em dia. Eu tento, assim, hoje eu digo assim, eu tô mais acostumado com o Facebook, assim, eu uso bastante até o Facebook, mas eu ainda procuro manter um pouquinho daquele jeitão antigo, então não tem foto, não tem nenhuma informação pessoal, eu procuro o máximo possível me manter oculto, digamos assim. Bom, já na parte de consoles, saindo um pouco dessa parte de internet, até porque internet dessa parte de internet tem uma coisa que eu quero evitar nesse podcast. Porque a gente, todo podcast a gente fala de briga, a gente fala de discussão. Então, teve uma parte... Assim, eu acho justo a gente falar. A gente teve muita briga naquela época. Tanto eu que tinha um mini fansite de Sonic, como na Power Sonic. Então, sim, eu acho que eu devo ter muito inimigo daquela época, que eu me odeia pelo nickname que eu usava daquela época, porque eu era um troll, eu era um tipo de, o pior tipo de troll que existia na internet, porque era o tipo de troll que não tinha nada a perder. O HK sabe disso, inclusive rolou uma discussão grande naquela época, quando a Power Sonic foi hackeada e disseram que fui eu, mas coitado, eu não sabia nem... Não sabe. Coitado, se eu tivesse 10% do conhecimento que eu tenho hoje, até porque eu trabalho na área de TI, era outra história, mas... Na verdade, enfim, eu lembro, o fórum, né, colocaram um negocinho, tinha umas teinhas de aranha, uns troços meio estranhos, assim, é verdade. Me lembrava mais disso. Foi eu me lembro até hoje eu me lembro disso, porque aquilo ali me ajudou muito, por incrível que pareça, aquilo ali me ajudou muito na parte de segurança digital, e foi ali que eu aprendi sobre uma parte de TI mais nerd, assim, sobre PHP Inject. Aí eu fiquei, caralho, foi assim que invadiram a Power Sonic naquela época. E, assim, aquela época rolou muita briga. Eu, por incrível que pareça, eu não brigava muito com o pessoal brasileiro que habitava, entre aspas, a Power Sonic. Mas eu brigava muito com o pessoal de Portugal que habitava a Power Sonic. O pessoal de Portugal adorava uma briga que era... Sim, hoje a gente tem um relacionamento bom com todo mundo, né? Mas os portugueses realmente fizeram bem complicado. Tinha uns lá que realmente o pessoal... Eu não sei, eu acho que é o jeito diferente de ser do brasileiro e do português. O português, ele é mais conciso, ele é mais metódico. Ele fala, digamos assim, o que a gente precisa escrever, sei lá, um texto de duas páginas, um português consegue resumir em meia folha. A gente é muito prolixo, a gente fala demais. Então eu acho que com isso a gente fica achando que o português é meio grosso e aí... Isso aí pode surgir uma discussão, né? E surgia muito na época, eu lembro disso aí mesmo. E tem a clássica de que brasileiro é zoeiro, sem limite. É, exatamente. Então, assim, nenhum de nós pegava leve com aquele grupo. A gente já sabia que eles eram desse jeito. Eu, pior ainda que era um troll, sabia que eles eram esquentadinhos e vamos lá, né? Era assim. Eu não sei se era assim nesse fórum aí com os portugueses, mas eu lembro, agora você falando de zoeira com português e brasileiro e tal, eu lembro de uma época quando tava... Virou um meme aquele vídeo da dublagem português-portugal do Dragon Ball Z, né? Que tem muita pérola, muito zoada e tal. E aí entrava os brasileiros, mano, aloprando nos comentários. E aí os portugueses, alguém descobriu lá fora que estavam zoando essa dublagem e vieram discutir, sabe? E, mano, a discussão chegava, tipo, da época imperial, de quando Portugal veio aqui, a gente dominou vocês, seus brasileiros de merda, e não sei o que, sabe? Tipo, foi um negócio muito bizarro, era só, mano, a dublagem do Dragon Ball só, sabe? Eu não cheguei a ver isso aí, mas imagino. Mas assim, pegando esse gancho aí, a comunidade Sonic sempre foi, digamos assim, formada com muita treta. Então o pessoal sempre brigou muito, o pessoal sempre discutiu muito, o pessoal sempre foi muito exaltado na opinião. E o próprio rumo que a SEGA deu pra série, né, de fazer tantos elementos diferentes, favoreceu com que houvesse uma divisão maior na comunidade e divisão de opinião. E aí, cada um quer impor sua opinião, às vezes não sabe conviver com a opinião do outro, acaba virando aquela discussão. E o engraçado de tudo é que, assim, apesar dessas discussões todas, o pessoal meio que se respeita, digamos assim. Há briga, sim, há algumas sérias, há, mas em geral o pessoal treta, mas fica de boa. Então, assim, eu mesmo briguei com muita gente naquela época de fono, porque como moderador a gente tem que banir, tem que controlar a coisa, então eu arrumei muita inimizade. Mas aquelas inimizades da época, hoje em dia eu converso com quase todo mundo. Então, assim, a gente até dá risada das tretas da época antiga, às vezes brinca fingindo que tá brigando igual era antigamente. Então, assim, é engraçado por causa disso. Então, a gente brigava na época e agora tá tudo de boa. Mas, assim, sempre foi desse jeito, assim, desde o começo, desde a época que, mais ou menos, a série começou a decair, né, que foi especialmente por 2006. E mesmo agora, na época do Facebook, ainda tem essas tretas na comunidade Sonic, embora durante uma época tenha sumido um pouco, né, a época que o Sonic entrou mais embaixo. Então, assim, tinha treta, sim, mas eu acho que, assim, se alguém realmente levou muito a sério aquela época, é algo que ficou no passado, porque o pessoal realmente que a gente conversava, assim, com quem eu já briguei várias vezes, a gente tá totalmente de boa e conversando até hoje. Eu meio que brinco, né, eu falo assim, a comunidade Sonic, ela é formada pelo caos, então não adianta, ela nunca vai ser bonitinha, especialmente no Brasil. Vai ser sempre bagunçado, vai ser sempre assim. Inclusive, até hoje, no... é assim, por incrível que pareça, a comunidade sempre se manteve em fóruns, vídeo... Eu esqueço bastante o nome. Tem aquele Sonic, o Sonic Cult, se eu não me engano. E tem outro Sim. fórum que eles... Eu esqueço o nome, mas é um dos que publica mais notícias no exterior também. E que, apesar de ter se mantido em fóruns, você ainda vê muito... Sonic HQ, recebido. Né? Sonic, é Sonic HQ. Eu acho que é. Retro Sonic. Que Sonic HQ não. Sonic HQ era um antigo site que eu sempre... Que eu usei muito como fonte de informação. Não existe mais. Eu confundi. É a Retro Sonic. Isso. Isso e eu, agora que eu lembrei é o Soa City, alguma coisa assim. E você vê assim, apesar de ter se mantido no mesmo... Ter tentado, né? Se manter no mesmo esquema de fórum. Hoje tem o caso do Reddit. Apesar do Reddit ser... O sub-Reddit do Sonic, no caso, ser bem morto. Eles ainda tem assim, um pouco daquele negócio de... Existem as diferentes fanbases. A fanbase clássica. A Mega Drive, a fanbase, digamos assim, Adventure, que é do Dreamcast, e a fanbase, sei lá como é que chama, a recente agora, do 2006 pra frente, que na minha opinião foi onde a SEGA levou a primeira topada, que a única coisa boa que eu tirei do Sonic 2006 foi conhecer o Zebrahead, que é uma das minhas bandas de música preferidas hoje, mas fora isso, Sim. aquele jogo é um pesadelo pra lembrar. Mas assim, já saindo um pouco do assunto de internet, no termo consoles ou coleção de qualquer coisa SEGA, a gente tava comentando no off-top que pra quem é ouvinte do podcast, que acompanha o podcast, sabe que eu tenho uma coleção de consoles. Eu não preciso especificar, sabe, que recentemente teve a compra do Dreamcast, porque eu passei, eu acho que foi 3-4 episódios falando dele direto, Eduardo, o puto. Teve o Mega Drive com o Sega CD e basicamente Sega comigo, só isso. Eu até os cartuchos de jogos que eu queria comprar, acabou que eu não comprei pela dificuldade aqui no Brasil. Mas de fato, a HK tem, digamos assim, um material Sega melhor do que eu. E por qual você prefere começar? Bom, eu tenho... Eu entrei direto na era 16-bits. Eu pulei a 8-bits. Então, meu primeiro videogame já foi de cara o Mega Drive. Não cheguei a ter Master System. Eu comprei Mega Drive quando era criança. Meus pais, né, no caso, não eu, evidentemente. E aí já, depois depois dos meus 18 anos, já com meu dinheiro, eu acabei comprando o Genesis CDX, que é o Mega Drive com o Sega CD, né? Num console só. Comprei depois o 32X, o adaptador para Master System e depois PlayStation 3. Eu tinha também a ideia de comprar todos os consoles da Sega. Então, ter desde o Master System até o Dreamcast. Não que eu diga assim que, ah, não vou comprar, mas hoje não tá muito nos meus planos. Até porque o Dreamcast, por exemplo, é um console que eu já ouvi dizer que ele é complicado de se manter, porque ele dá muito problema no leitor de CD, né? E eu, às vezes, tenho medo de comprar e, enfim, ficar só com uma carcaça, né? Ficar com um console que não consiga utilizar. Eu sei que na questão de Mega Drive, por exemplo... dos jogos, eu consegui comprar praticamente todos os jogos que eu sempre quis. Então, hoje eu tenho quase todos os jogos que eu pretenderia ter. Então, eu tenho o Pulseman, que é um jogo super raro. Infelizmente, não consegui ele completo. Não tem manual, não tem nem caixa. Mas quase todos que eu tenho, tem manual, tem caixa. E agora, me faltou só um jogo do Mega Drive para completar, digamos assim, a minha coleção e encerrar tudo que eu pretenderia ter, que é o Mega Bomberman. É um jogo também raro de achar. Quando aparece no Mercado Livre, é muito caro. E aí, o que, que eu fiz? É questão de mais ou menos 6 meses atrás, eu fui no AliExpress e comprei o cartucho Flash. Aí agora eu posso ter qualquer jogo do Mega Drive e jogar diretamente no console, posso jogar hack, enfim. É meio que um chute na canela, né? Porque eu particularmente adoro comprar o jogo completo, com a caixinha, manual e tal. Mas é complicado, tá cada vez mais raro e cada vez mais caro, né, os jogos. Mas eu particularmente adoro os consoles da Sega, sou um apaixonado mesmo pela Sega e se pudesse, teria todos. Nesse quesito de comprar cartucho com tudo, né, completo, Eduardo que o diga, porque se eu não me engano, praticamente a coleção toda, acho que mais de 100 cartuchos, ele deve estar completo. Ele tá deve dormindo. Tá no... 105, não tô dormindo, não, cara. Aqui. Não tenho nada da série. Mas você até falou do flashcard, eu sou louco pra comprar algum pro Super Nintendo, porque é que nem você disse, cara, tá completamente inviável comprar jogo antigo hoje em dia, tipo, é um negócio muito surreal. E eu ainda tenho minha tese de que os preços piorou desde que virou modinha, você, eu gosto de jogo antigo, tipo, criança de 12 anos falando que tem nostalgia do Super Nintendo, tava no saco do pai ainda, nem sabe o que é um jogo. É foda, sabe? E aí inflacionou pra caralho, velho. Aí não dá pra comprar hoje em dia. Você vai comprar, tipo, uma Mario World original Lose aí, que sempre foi 20 conto, que é um jogo que todo mundo tem, você vai pagar R$100 hoje em dia. Tipo, não. Então, teve, no caso do Mega Drive, teve uma época boa pra comprar jogo no Mercado Livre, que foi lá mais ou menos por de 2007 a 2009. Foi uma época que o pessoal começou a desovar um pouco os jogos. Tava um preço acessível. Você comprava jogo completo do Mega Drive, jogos, digamos assim, que teve bastante tiragem, você comprava aí a 30, 40 reais completo. Jogos um pouquinho mais raro, mas não raro, a 50 reais, e jogos raros a 60 reais. Hoje em dia, qualquer joguinho bosta aí, você vai estar pagando 80 reais. Então, quer dizer, tá surreal mesmo. Eu, particularmente, acho que já passou a época de ficar comprando jogo completo. Consegui ter um acervo muito bom. Por exemplo, nos jogos do Sonic, eu tenho praticamente todos os jogos japoneses do Sonic, todos os jogos Genesis do Sonic e todos os jogos nacionais do Sonic. Não tá completo. Tem um furinho aqui ou ali. E teria minha pretensão de ter os europeus, mas não, aí vai ficar inviável. Não vou conseguir. Tenho só uns 2 ou 3 europeus. Mas hoje em dia tá inviável. Não tem mais como. E se você for vender, você vai pegar uma boa grana nisso aí. É, então. Mas não vou vender, não. Mas não vende. Não. Isso aí vai ficar comigo. Falando nisso, foi até bom lembrar que eu, no meu Mega Drive, os únicos jogos que eu tenho... Um é um cartucho original da EA Games, eu não lembro o nome, eu sei que é um jogo que se passa num teor de terror, que você é um personagem aí, fantasma, eu acho, que é um... Ou é um... Eu não lembro direito o nome que se dá, que o seu objetivo é assustar a família pra coletar ectoplasma. Eu esqueci o nome do jogo, qual é. Caramba, mas não conheço, não. É, porque a Electronic Arts era bem desconhecida antigamente, mas eu não lembro exatamente. Mano, eu lembro desse jogo aí, velho. Eu não lembro o nome, mas eu já joguei esse negócio também. É, eu vou ficar devendo de dizer ao pessoal qual é o nome do jogo. O cartucho tá aqui, eu tenho que catar o cartucho. E fora isso, eu tenho Sonic 2, que eu, pra piorar, eu não sei nem se é original. E... É fácil, você sabe como é que identifica, né, se é original, né, no Mega Drive. O Sonic 2, não. Pior que nessa parte eu sou totalmente leigo. Qualquer jogo do Mega Drive, do Sonic ou não, você identifica olhando atrás do cartucho. Se tiver 2 parafusos, tem 90% de chance de ser original. Se não tiver parafuso atrás, certeza absoluta que é pirata. Se tiver parafuso, 2 parafusos atrás na carcaça do cartucho, provavelmente é original. Mas tem alguns piratas bem feitos que também tem o parafuso atrás. Aí você percebe pelo peso e pela qualidade do plástico. O plástico do original é bem pretinho, bem feito, enquanto que o plástico do pirata, ele vai, com o tempo, ele vai esbranquiçando, né? Vai ficando cinza, digamos assim. Ou então tem uma leve chance do meu ser original. Preciso dar uma olhada melhor, confirmar os parafusos. Tenho certeza. Sim, isso aí. Se tiver parafuso, com a certeza que é. É, mas fora isso, tu mencionaste o Dreamcast realmente, eu que recentemente, Eduardo tá de prova, porque ele tá de saco cheio de eu falar do Dreamcast, mas... O cara comprou o Dreamcast durante o podcast, viu? Pior que foi, durante uma das gravações do podcast, eu tava aqui calado, se eu não me engano foi do X-Men, eu acho, a gente tava gravando o podcast de X-Men, eu tava quietíssimo, e quando eu voltei ao microfone, simplesmente comemorando a compra do meu Dreamcast, porque foi, digamos assim, eu paguei, não foi um valor barato, foi R$450, mas esse console veio já adaptado com aquele... Os mods lá, mod BIOS, mod IDE e mod SD. Aí veio o canhão funcionando, um adaptador VGA, controle VMU e, se eu não me engano, só. Não teve mais nada fora isso. E, tipo, desde então eu comecei a pesquisar non-stop, assim, digamos, do tudo do Dreamcast. Nesse meio tempo, matei o canhão do meu Dreamcast, preciso comprar o material novo pra consertar. E, realmente, o console, pra você manter, se você for comprar jogos, é complicado, porque se você for comprar os CDs, por incrível que pareça, tem um prazo de validade, ou seja, não são CDs, GDs nesse caso, tem um prazo de validade, e muita gente reclama... Até fazer uma pergunta, desculpa até interromper assim, só aproveitando que você tava falando disso, eu nunca entendi por que GD. Eu sinceramente não sei por que os de Dreamcast chama GD. Porque o GD, ele se aproxima, pelo menos a SEGA teve a ideia genial de usar o GD pra evitar pirataria, porque o GD se aproxima de 1 GB de espaço. Ah. E ele queria ser melhor que o PS1, ter mais espaço em disco, apesar de ser um pouquíssimo espaço. E só que no final das contas deu errado, né? Porque o PS2 veio depois com DVD. Mas o GD, ele não cabe num CD. Se você tentar ripar um jogo, ele não vai caber num CD. Teve gente na internet que conseguiu comprimir algumas coisas do jogo, diminuindo a qualidade de vídeo, qualidade de música, pra caber no CD, mas no final das contas a lente do Dreamcast, que já é bem bem, bem ruinzinha mesmo, não aguentava a pressão de um CD pirata e bati as botas de uma vez. Tipo, a minha recomendação, se alguém quer ter um Dreamcast hoje em dia, é assim: você vai achar Dreamcast a preço salgado, não tem outra opção, você só vai encontrar a preço salgado, principalmente agora com esse aumento recente de console. Mas se você for comprar, fazer o mod IDE pra rodar jogos do HD. É a melhor coisa que se pode fazer hoje em dia porque se você não fizer, primeiro você vai matar a lente do console, fácil. É mais fácil matar a lente do Dreamcast do que a lente do Sega CD. Meu Sega CD tá de prova disso, porque eu joguei, se eu não me engano, foi Shining Force e Sonic CD. Zerei os dois jogos, acho que duas, três vezes e não tive problema nenhum. Enquanto o meu Dreamcast, só de rodar alguns homebrews nele por CD, em um mês, eu acho, matei a lente dele. Então, é um console complicado. É um console bem complicado. Mas, fora isso, eu diria assim, ele é um tanque de guerra comparado ao PS2. Enquanto ele tem um interior bem fabricado, o PS2 é bem pobrezinho. Mas, enfim, muita nerdice pra pouco minuto, assim, pra falar. Só, assim, só pra finalizar essa questão do Dreamcast. Então, pelo que eu entendi, você tá rodando jogos a partir de um HD, é isso? Isso. Os jogos a partir de um HD IDE. Aí, você bem, então, quer dizer, foi um excelente investimento, porque hoje você vai pra... Eu não sei quanto é que tá o Mega Drive hoje pra comprar, mas a questão de 5 anos atrás dava 50 pra você comprar um Mega Drive, só o Mega Drive mais fonte, né? Hoje você não vai pagar menos no cartucho flash do Mega Drive, você não vai pagar menos de 250, 300 reais, mesmo no AliExpress, por causa do dólar que tá muito elevado, né? Então quer dizer, você vê, tá quase o mesmo preço do Mega Drive com flash drive, né? Quer dizer, você pode ter qualquer jogo do Dreamcast por 450 reais. É, e o bom desses mods é porque assim, se você tem um mínimo de experiência com solda, você consegue fazer tranquilo, porque o Dreamcast, ele é, digamos assim, fácil, tem um interno fácil de trabalhar, diferente da Sony, que dificultou o máximo possível do PS2 para fazer qualquer tipo de modificação. A Sega aparentemente facilitava até demais. Se você tiver um ferro de solda e seguir as esquemáticas, você faz tranquilo. Põe o cartão SD, põe o IDE, faz até uma modificação da BIOS, tranquilo. Saindo da parte 1 do podcast, que a gente falou um pouco aqui de nerdice de console e dos bons tempos da internet, já que hoje em dia a internet não tem o mesmo sabor de caldo que nós antigamente. Na parte 2, a gente agora vai começar sobre um assunto que é divergente entre muita gente de hoje em dia. E esse assunto foi até, eu acho, né, foi indicado, não tenho certeza. Eu já esqueci quem foi que indicou essa parte da pauta, mas me desculpa aí quem foi. Foi sobre a questão do classicismo contra jogos modernos, ou seja, a era 16 bits contra, sei lá, Dreamcast pra frente, Sega Saturn pra frente, algo assim. Se eu não me engano, quem indicou essa parte da pauta foi o HK. É, eu acredito que tenha sido, sim. Bom, já vamos falar então sobre o assunto. Primeiro que assim, quando a gente fala classicismo versus jogos modernos do Sonic, né? Hoje em dia já não dá mais pra considerar só isso, né? Porque até a questão, até mais ou menos Sonic 2006, a gente podia dividir claramente jogos clássicos e jogos modernos. Clássicos até Sonic Adventure e modernos após Sonic Adventure. Hoje em dia já não é mais, porque o Sonic teve muitas gerações. Então, poderíamos dizer assim que teve a primeira geração, que é os clássicos, que é até o Adventure. A geração Adventure, que vai ali do Adventure, Advance, e vai até mais ou menos o Sonic 2006. A terceira geração, que era a Next Gen, né, que já não é mais a próxima geração, porque já ficou pra trás, que ia do Sonic 2006. E depois veio o tal do Sonic Boom, que a gente não sei o que, que pode considerar essa, desde já digo, aberração, que é o Sonic Boom. Então, assim, resumindo, o grupo dos jogos do Sonic pós-Adventure, que são os jogos mais recentes, e os jogos mais antigos do Sonic, que são os clássicos. Essa sempre foi a divisão grande da comunidade, porque tem um pessoal que não é apenas, digamos assim, que prefere os clássicos, é um pessoal que realmente acha que o Sonic, a partir de Sonic Adventure, acabou. Então, que a Sega não soube transpor o Sonic do mundo 2D, da era antiga, pra era 128 bits, que a Sega não conseguiu dar o salto. Fazendo uma comparaçãozinha com o que a gente falou no primeiro bloco, talvez, igual a gente comentou ali, às vezes, de gente que não conseguiu dar o salto do Orkut pro Facebook, como se o Sonic não tivesse conseguido dar o salto da era antiga dos consoles pra era até então moderna, né? E aí o pessoal que gostou da era moderna e que na realidade não vê a era clássica como sendo melhor ou coisa assim, entende que o Sonic moderno é tão bom quanto o antigo, ou melhor, né? E aí, no meio disso aí, a comunidade se dividiu, e isso é uma das razões que tem muitas tretas na comunidade, como a gente falou no primeiro bloco. Eu, particularmente, eu, claro que eu prefiro jogos clássicos, não tem dúvida nenhuma. Mas eu procuro ser muito pragmático, ou seja, eu sou prático. Eu gosto de curtir o jogo. Se eu gostei do jogo, legal, bacana, eu curti. Não fico me apegando muito a conceito, não. Eu acho que se a maioria fizesse isso, tudo seria um pouco mais simples, né? Não ficar se apegando muito se é antigo ou se é novo. É, voltando daquela questão de Sega e Nintendo, né? Hoje em dia eu sou assim. Não ligo muito mais pra marca, não. Sendo bom, eu gosto. Eu gosto de jogar, mas é uma coisa assim meio infantil você ficar se apegando à marca e falar mal de outra marca apenas por causa que você prefere uma marca. E trazendo isso pro Sonic, seria o mesmo que, digamos assim, você falar mal do Sonic moderno só porque você gosta do clássico, ou falar mal do clássico só porque você gosta do moderno, né? É, e até, assim, eu procuro adotar o mesmo tipo de, como é que eu posso dizer, opinião quando eu vou jogar. Eu não procuro dizer assim, ah, eu vou comparar esse jogo aqui com, sei lá, um Unleashed, um Adventure. Não, eu procuro saber se o jogo é bom. Quando eu fui jogar o Sonic Boom, eu tentei, por exemplo, ver o jogo como alguma coisa nova do Sonic. Eu não procurei ver como alguma coisa complementando o universo já existente. O jogo é uma aberração, sim, independente de você comparar ou não. Mas eu não consigo entender o porquê o pessoal tenta sempre jogar Sonic diferente. É até chato dizer isso. Jogar os jogos de Sonic comparando aos antigos. Porque no universo Mario, no universo Nintendo, o pessoal joga os jogos de Mario, que é sempre a mesma coisa. E no final das contas, todo mundo gosta. Teve o Mario Galaxy, teve o Super Mario Bros, teve o Luigi's Mansion, teve o Mario Sunshine, teve o Mario 64, teve o Super Mario Bros, o Mario Bros 2. Teve todo tipo de jogo possível. E assim, apesar da Nintendo ter conseguido fazer transição de uma forma legal, nenhum fã saiu comparando os jogos, ah não, o novo é não sei o que com o antigo é melhor, tal. Você dificilmente vê uma maioria vocal tentando, uma minoria vocal tentando fazer isso. Já no mundo Sonic, sim, não, é um negócio que o pessoal consegue ser bem mais vocal na hora de fazer isso. Eu não entendo por quê. Eu acho que é porque... Eu ia até comentar, acho que, mano, um excelente ponto que você colocou agora, porque eu tava aqui enquanto a gente tava falando, eu tava tentando chegar numa conclusão do porquê que a gente não consegue gostar tanto de Sonic quanto gostava no Mega Drive. Mas, caraca, nenhuma explicação faz sentido. Eu já até comentei em outro podcast aqui que citou Sonic, acho que foi da Comic Con, não lembro, que por mais que eles tentem trazer jogos 2D e trazer o espírito lá dos 16-bits, cara, os fãs nunca vão estar satisfeitos, porque eu acho que a parte do Sonic não é que o jogo é ruim, cara. Os jogos 2D que eles lançam no Sonic são bons, os DS são muito bons, os jogos são legais pra caralho, mas não tem aquele feeling, porque, tipo, mano, é puro saudosismo. Eu acho que Sonic foi tão foda nos anos 90, que não dá pra chegar mais naquele nível de empolgação com o jogo, sabe? Tipo, Mario não, a gente tá meio que, ah, deixa a Nintendo se virar aí, porque, eu sei lá, eu acho que o Sonic, ele era mais colado, ele era um personagem que você, um jogo mais cool, e o Mario era mais aquela parada de, tipo, um passatempo, sabe? Então, tipo, o passatempo, isso, a gente era, abre era uma coisa esse espaço pra poder, sei lá, mexe aí, faz o que você quiser com esse jogo, e ele, a Nintendo, com uma certa frequência, você consegue acertar na parada, eu não sei o que acontece. É, eu concordo totalmente, e já vou aproveitar pra já puxar o próximo assunto, que seria a questão da... o fato de que a Sega ficou tentando dar tiro pra tudo que é lado. Eu acho que é isso que pode ser, talvez, a explicação do que acontece na questão do Sonic. Por que é diferente em relação ao Mario na transição de gerações. Existe, sim, a gente tem que analisar o jogo, a gente tem que pensar que o jogo tem a questão da, digamos assim, da engine, ou seja, você pegar e jogar. Ah, como é que é? Se o comando responde bem, se a câmera é boa ou não. Tem todos esses aspectos. E também tem a questão, digamos assim, conceitual, ou seja, enredo, a história que está por trás, o objetivo do jogo e etc. Eu acredito que o problema do Sonic foi especialmente na parte conceitual. Eu acho que a Sega tentou inovar muito os rumos da série, tentou introduzir muito novos personagens, tentou introduzir muitos novos elementos, tentou, nessa tentativa assim, de transpor gerações, entrar para uma nova geração de console, uma nova geração inclusive de fãs, digamos assim, a Sega acabou tentando dar tiro para tudo que é lado, então acabou tentando adicionar muitos elementos produtos diferentes, tentou trazer muitas inovações e de repente não era por aí que a coisa tinha que ir. E aí eu acredito que o Mario é o melhor exemplo para ilustrar isso, é que eles conseguiram manter de certa maneira uma coerência no conceito do Mario. Quer dizer, o Mario não mudou muito conceitualmente desde a época, desde o seu lançamento para os dias de hoje, quanto que o Sonic, puxa vida, o que mais tem é mudança de conceito dentro da série, né? Eu acho então que, e fora então essa parte conceitual, talvez tenha sido prejudicado um pouco pelas falhas que teve a câmera e a própria engine do Sonic Adventure. Então, tanto que o Sonic no começo era meio que motivo, digamos assim, de piada, porque a SEGA não conseguiu produzir um bom Sonic 3D, enquanto que a Nintendo veio com o Mario 64 arrasando, que tudo bem que é um estilo diferente, né? O Mario 64 e o Sonic Adventure. Claro que nós estamos falando de um jogo com 64 bits e outro 128, mas eu quero dizer no sentido da engine do game, que o Mario 64 foi paradigmático, tanto que o Sonic Adventure, a SEGA pulou etapa, né? Deixou de fazer um Sonic 3D no Saturn pra vir direto pro Sonic Adventure, justamente pra tentar dar uma resposta pro Mario 64, né? Mas infelizmente talvez tenha perdido um pouco a mão, né? E aí na transição da geração 128 bits e a introdução da, digamos, já pra preparação pra próxima geração, a SEGA lançou o Sonic 2006, né? Então ainda, claro, pra PlayStation 3 ainda e tal, então ainda pra ainda, aquela geração ainda, mas ao transpor pro Sonic 2006, a SEGA de novo errou na engine, de novo não conseguiu fazer uma boa transição. Então eu acho que esse talvez tenha sido algum fator que tenha prejudicado, então tenha feito com que a gente tenha essa impressão que o Sonic, por mais que a gente jogue e tente se empolgar, parece que é a mesma coisa antigamente, porque mudou o conceito e também porque a engine não conseguiu responder à altura e evolução dos consoles e evolução dos games, né? E vale mencionar que pouco tempo depois do Sonic Adventure, a Nintendo veio com o GameCube e Mario Sunshine aniquilando total todo o trabalho do mundo. Então, tipo, você vê a transição do Mario 64 para o Sunshine, você vê que o Sunshine é uma evolução tão absurda em cima do Mario 64, e é o GameCube é a mesma geração do Dreamcast, e você percebe o nível da evolução, como foi absurdo, como a SEGA não conseguiu fazer um negócio à altura, de jeito nenhum. É, esse que é o problema, a SEGA ela não conseguiu transpor pra era Dreamcast, que é 128 bits, que era o Sonic Adventure, e não conseguiu transpor a altura também pra próxima era, que é a do PlayStation 3, Xbox 360, então também não conseguiu fazer a transição, porque veio o Sonic 2006 defeituoso, né? E agora, a próxima transição, aí tem o Sonic Boom, que é uma coisa à parte, que é algo que a gente pode discutir depois, que é a parte. Agora, a próxima transição que a gente vai enfrentar do Sonic seria justamente esse Project Sonic, né? Que é o jogo aí que tá anunciado, que vai vir pro PlayStation 4, né? Vamos ver como é que a SEGA vai fazer essa transposição de geração, né? E vale também outra menção rápida, assim, que eu acho que nem na geração do próprio GameCube, que dá pra considerar o Dreamcast e o GameCube gerações à parte, e com Sonic Heroes e Shadow the Hedgehog, e se eu não me engano, mais um outro jogo que eu possivelmente tô esquecendo. De qual geração? Da 128 ainda, mas assim. Sim, o Sonic Heroes. Você falou Sonic Heroes. É, teve um Unleashed, na verdade, que já foi envolvendo PS3, mas ainda era PS2. Isso. Teve o Heroes e teve o Shadow the Hedgehog, que foi outro que eu acredito que o Heroes, a algum ponto, deve ter sido para o Dreamcast, mas foi portado para o PS2 e o GameCube, porque o Dreamcast já era um console morto. E você vê, assim, que mesmo ele sendo na geração desses consoles, dá para dividir, assim, a geração PS2, GameCube, Dreamcast e pós-Dreamcast. Dá pra ver que na geração pós-Dreamcast a SEGA ainda assim não acertou. O Sonic Heroes foi criticado muito por causa dos bugs, e o Shadow the Hedgehog é praticamente, assim, o conceito do jogo era uma coisa, digamos assim, diferente. Apesar de eu gostar do jogo, o conceito não era não tão bom, a jogabilidade não era o que o pessoal queria, e em termos de plot o jogo era bem vazio. Então, tinha esse problema, assim. É, eu diria que o Shadow the Hedgehog foi um spin-off que não foi compreendido. O pessoal não aceitou o seu conceito, né? Que é um jogo de tiro envolvendo um personagem de Sonic. Ficou uma coisa meio esquisita, né? Então, assim, independente, assim, do jogo, eu também acho que o jogo tem eu não sei, eu acho estranho. Eu acho uma atmosfera estranha do jogo. Eu acho meio... acho que esquisito. Não gosto, não acho bacana, não. Mas eu acho que o pessoal não aceitou. O pessoal não... acho que foi um spin-off que talvez perdeu um pouco a mão. Eles não conseguiram... talvez tenha fugido demais do estilo da série, né? É o que muitos dizem, foi a prequel pra o grande dia de afundar a SEGA com o Sonic 2006, porque pouco depois veio o Sonic 2006, né? Sim. É, o Sonic 2006, a gente vê assim que o Sonic 2006, ele é um jogo que teria um potencial pra ser um ótimo jogo, porque assim, é, independente assim, eu acho que da história. A história do Sonic 2006 eu acho meio questionável, né? Acho desnecessário ter colocado uma princesa no universo de Sonic. Mas independente da história, que aí envolve a questão de conceito, que a gente falou há pouco, eu acho que o Sonic 2006 tinha um potencial muito grande de ser um game bem bacana. As fases são bem bonitas, a trilha sonora é fantástica, mas infelizmente faltou um capricho na finalização do jogo e virou aquilo lá que virou, né? O pior é que eu acho que é o único jogo que teria uma chance de, se houvesse um remake, ser um jogo, assim, óbvio, um remake não, uma reestruturação total da história, mas que seria um jogo que valesse a pena, valeria a pena, daria um novo jogo de Sonic, dava pra reciclar bastante coisa dali. É, sem dúvida. E a gente até mencionou isso, a gente entra agora em outro ponto interessante, que é a nintendização do Sonic e o reuso excessivo do Classic Sonic, coisa que eu sou extremamente contra. A nintendização do Sonic foi algo que o HK indicou. E ele é um crítico ferrenho, mas essa parte de o reuso excessivo do Classic Sonic é algo que eu sou contra, que eu fico doente em ver. E, bom, vamos primeiro falar dessa parte da nintendização. Eu vou deixar o HK começar com isso, porque essa parte do Classic Sonic eu quero fazer referência até o Project Sonic, que vocês sabem, quem viu o trailer sabe. Muito bem. Bom, a SEGA, como a gente estava falando, ela tentou começar a dar tiro então para tudo que é lado, né? Começou, viu que ia trazendo novas ideias e recebendo críticas. E recebendo sugestão de fãs. E nessa história vai até que houve, acredito eu, que tenha... Ah, não, acho que chegou a ter um anúncio oficial de parceria da SEGA com a Nintendo. Então teve aquele período que ficou lançando jogos do Sonic só pra Nintendo. É o período difícil, né? Pra gente que não tem console da Nintendo, só tem PC. Foi difícil, porque a gente ficou sem ter possibilidade de jogar os jogos do Sonic. Então assim, na parceria da SEGA com a Nintendo, que teve um período que foi só Nintendo, teve um período que ainda teve pra outros consoles também. Daí primeiro teve a questão do Sonic Colors. Foi um jogo bem bacana, mas não é ainda exatamente uma nintendização do Sonic. Até eu acho muito bacana o Sonic Colors, é um jogo que eu gosto bastante. Eu acho que pese ter os ETzinhos, né? Vamos chamar assim, os ETzinhos. E tem os ETzinhos lá, os Wisps. É um conceito diferente, já mais um pouco infantilizado, digamos assim, que já tem a ver um pouco com a nintendização. Foi mais uma introdução pra colocar o Sonic no conceito, digamos assim, mais Nintendo, né? Uma coisa mais cartoonizada e tal. Aí a nintendização veio principalmente com o Sonic Lost World, né? E a partir do Sonic Boom depois. E eu acho que assim, são públicos distintos, então não adianta a SEGA tentar querer ganhar espaço na Nintendo, especialmente por conta do passado. Mesmo assim, essa geração atual, que quer dizer, que não viveu aquela rivalidade da SEGA e Nintendo dos anos 90, queira ou não, eles convivem um pouco, ouve dizer disso aí, e então sabe que no passado houve uma guerra entre a SEGA e a Nintendo, uma guerra entre aspas, né? O pessoal mais antigo sempre comenta dessa história. Então, de repente, se for pegar os jogos da SEGA, vai ver que é um estilo bem diferente dos jogos antigos da Nintendo. De repente, a SEGA vem e joga o Sonic no universo da Nintendo. Bom, teve que fazer concessões, teve que adicionar elementos. Eu acho que aquele negócio de ter o ETs também de novo no Sonic Lost World, uma coisa que, puxa vida, é um conceito que não adianta, não se encaixa com o estilo do Sonic. E eu acho que isso fez ter uma perda de identidade muito grande da série sobre o aspecto conceitual. Então acho que independente assim do jogo em si ser bom ou ruim, do meu ponto de vista conceitual, é complicado, né? Aquela coisa, você sentar e jogar o jogo, tá, é um jogo legal, claro que a gente falava no começo. Não vamos ficar muito apegados se é clássico ou se é moderno. Vamos ficar apegados se o jogo é bom ou não, de gostoso ou não de jogar. Mas se você começa a pensar que fora a jogabilidade em si do jogo, tem também o aspecto conceitual do Sonic, eu não acho que tenha ficado bacana essa mistura. Eu acho que você pega o Sonic Lost World, dependendo da fase, é gostoso de jogar, mas não parece ser Sonic. É um negócio estranho, um negócio diferente, né? É complicado, viu? Eu acho que não foi bacana. Eu acho que foi uma tentativa da SEGA de realmente aumentar um público do Sonic, mas eu acho que pode ter sido um tiro no pé. Eu acho que isso que ajudou a dar uma boa fundada na, digamos assim, na comunidade Sonic. O pessoal ficou um pouco desanimado, sem falar que acabou restringindo também o público do Sonic. Por mais que abra um leque de um lado, restringe de outro, porque, enfim, o Sonic passou a ficar mais ou menos que exclusivo com a Nintendo até acabar essa essa parceria aí de exclusividade. Depois veio o Sonic Boom, que é a cereja do bolo da nintendização do Sonic, né? Então, tentaram partir pra uma coisa mais... Eu não sei nem como é que eu posso classificar o Sonic Boom. Quer dizer, tentaram fazer um Sonic piadista, tentaram refazer o design do personagem. Ficou uma coisa que eu particularmente acho abominável, acho que ficou horrível. Tive a oportunidade de jogar o de DS, não joguei o de Wii U, mas joguei o de DS e realmente aquilo não parece jogo de Sonic. É um negócio completamente esquisito. Então, eu acho que a SEGA perdeu a mão. Perdeu completamente a mão. Cara, eu joguei a versão de Wii U e acredite, é muito pior do que a versão de DS. Porque eu achei horrível de DS. Além de você ter os estágios em 3D, você tem os estágios em 3D com muita lentidão, porque eles não conseguiram adaptar o jogo direito ao console, porque o jogo era originalmente para plataformas mais potentes como o PS4 e o Xbox One. E o Sonic que tá ali, até hoje eu não sei como a SEGA deu o green light para aquilo, eu não sei como o Roger Craig aprovou dublar aquilo, que sinceramente eu não sei, eu concordo, é uma abominação de níveis que eu acho que não tem palavra no nosso vocabulário pra fazer justiça, porque não tenho nada contra o fato dele usar aquele troço no pescoço, mas não sei, velho, a dublagem dele, o jeito que ele fala, as piadas, o fato de que ele não cala a boca durante o gameplay, me deixa, eu não sei, agora em compensação, já que a gente teve o pior Sonic da história, a gente teve, pra polarizar, a melhor, na minha opinião, né? Ou na opinião também de algumas outras pessoas que eu vi no Reddit e no YouTube, a melhor Amy Rose de toda a série e o melhor Tails de toda a série. Tem gente que fala que o Tails do Sonic Boom consegue dar de, sei lá, 1-0 no Tails do Sonic Colors. Então, nessa parte eu concordo. A Amy Rose ficou um personagem muito bom, muito bem dublado. Ficou com... Como eu acho que a Amy deveria ser, principalmente até por causa do que a SEGA fez originalmente pra Amy lá na época do Mega Drive, que era um personagem mais, digamos assim, mais, como é que eu posso dizer? Infantil, né? É, não muito infantil, mas eu diria, né? Eu diria mais independente, ela não é tão... Ai, Sonic, meu amor! Só fica correndo atrás dele direto, ela era mais, pelo menos na época do Mega Drive, o pessoal colocava ela mais como uma personagem mais guerreira. Ela sempre tava lá com o Pico Hammer dela, metendo a porrada em todo mundo, até nas HQs o pessoal fazia muita menção a isso. E hoje em dia a Amy se tornou um personagem irritante, chato, mas no Sonic Boom não, é um personagem independente que se deixar desce a porrada em todo mundo e no final ainda diz que tá de boa. Pra mim é o melhor exemplo de Amy até hoje nos jogos, é ela. Eu achei um ponto de vista super interessante, nunca tinha parado pra pensar sobre isso, que de fato você tem razão, que assim, a Amy realmente nunca tinha pensado muito sobre isso. Foi a partir de Sonic Adventure, principalmente, que a Amy ficou esse aspecto, digamos assim, mais, Sonic, como igual você falou, né? E a gente viu isso, talvez, muito bem traduzido em Sonic X, né? E aí eu acho que isso, que é um anime, né? O anime Sonic. E aí eu acredito que eu vi bastante comentários mesmo de que a Amy no Sonic Boom, ela tá mais, digamos assim, mais adulta, né? Até o próprio design dela, que até eu concordo, eu acho que o design da Amy foi o que ficou mais bacana em Sonic Boom, eu acho que eles tentaram realmente dar um, digamos assim, um aspecto mais adulto pra Amy, talvez tenham acertado a mão nesse aspecto aí, né? Talvez tenham feito uma boa transição em relação a Amy. É. Só em relação ao Tails também, que você também mencionou, eu fico pensando aqui, né, o Tails tem uma jogabilidade bem bacana no Sonic Adventure, e depois fizeram aquela coisa no Sonic Adventure 2 de deixar ele preso naquela máquina lá, que eu esqueci o nome dele. Então assim, eu acho que, pô, não tem personalidade nenhuma. Então, quer dizer, a jogabilidade do Eggman e do Tails é exatamente a mesma em Sonic Adventure 2, quer dizer, ridículo, né? Então assim, depois em Sonic 2006 a gente botou o Tails com a jogabilidade solta, embora toda falhada em engine, né? Então é um personagem que também teve uma reabilitação em Sonic Boom e também ficou um pouco mais adulto, digamos assim, né? É, ele, uma coisa que todo mundo gostou, porque na dublagem do Sonic, até o Sonic World, era um Tails mais criança, um Tails que era, digamos assim, mais infantil. Todo mundo reclamava, dizia que ele era um Tails mais devagar e tal. Já no Sonic Boom, muita gente fala, muita gente mesmo, e eu vejo isso onde eu vou, eu vejo assim, o tópico é Sonic Boom, todo mundo descendo a porrada no jogo, mas quando vai, assim, quebrar o assunto em relação aos personagens que falam do Tails, o Tails é sempre elogiado no jogo, porque é um, digamos assim, como se fosse um Tails mais adolescente, um Tails mais ativo, mais, como é que eu posso dizer, mais adulto até, como tu falou. E a dublagem eu acho sensacional, apesar de aqui no podcast a gente ter a opinião divergente, porque Eduardo acha feminino demais, mas dado que Tails é uma criança, não tem muito o que falar. Mas assim, fora isso, foram duas coisas que eu achei legal no jogo. Outra coisa foi, assim, eu não sei se eu posso falar isso aqui, não sei se muita gente vai concordar, mas o Knuckles no Sonic Boom, ele tem uma personalidade, ok, tem uma personalidade que faz sentido pra ele, mas aquele design físico dele não tem sentido nenhum. É o Knuckles Maromba? Não, é isso. Eu fico eu fico assim até com raiva assim de falar do Knuckles do Sonic Boom, porque pelo amor de Deus, gente, o que foi aquilo que fizeram com o Knuckles? Eu acho que acabou com o Knuckles, ficou ridículo. Então assim, tanto o design marombado quanto a personalidade imbecil, quer dizer, em Sonic 3 e Knuckles e Sonic Adventure também, o Knuckles sempre foi, digamos assim, ingênuo, né? Então assim, sempre foi facilmente enganado, feito, mas não propriamente isso, mas não propriamente bobo, né? E eu acho que em Sonic Boom ele é não só ingênuo, como ele é bobo, uma coisa que ele não era. Então assim, o Knuckles sempre foi símbolo de força, tanto que em Sonic Heroes o Knuckles representa a força, e aí exaltaram demais o aspecto força em Sonic Boom, mas ele não tinha uma personalidade forte, mas também ao mesmo tempo não era um bobo, né? Então eu acho que, eu particularmente confesso que eu fiquei com certa vergonha de adotar o nick Hyper Knuckles com o conceito que fizeram do Knuckles em Sonic Boom. Eu acho que, puxa vida, eu acho que só por isso aí eu já pra mim, já Sonic Boom já não, já, na hora que eu vi o Knuckles a primeira vez, eu falei, ah, esse troço vai dar merda, e deu. É, tava pra achar um meio termo, porque, tipo, a personalidade dele nessa parte é, Cordo é bobo demais até, mas quando ele tá mais sério, é um personagem que dá pra se encaixar mais, até um pouco, não tô dizendo que dá, eu tô dizendo um pouco, a personalidade que ele tinha no Sonic 2006, mas, assim, tem coisas que dá pra reciclar, tem coisas que não, mas, enfim, entrando agora, voltando um pouco mais à pauta, que a gente devianou bastante, um assunto que eu quero falar, que é esse negócio do reuso excessivo do Classic Sonic, que, nossa senhora, quando eu vi esse trailer do Project Sonic, e eu vi em todo o começo, eu pensei, nossa senhora, que foda, a SEGA vai fazer um troço no teor das HQs, vai fazer um negócio muito bom, aí começou um troço mais estilo Dark, uma coisa mais séria, aí do nada aparece o Classic Sonic, aquilo deu uma brochada de nível extremo na hora que apareceu na tela. Então, honestamente, eu não sei, assim, o que é que a SEGA tem na cabeça? Deve ser merda, mas o que é que a SEGA tem na cabeça? Colocar o Classic Sonic num jogo que não seja o Generations. Então, assim, por que não reusar lá no Sonic Mania? Por que não tentar, digamos assim, fazer como a Nintendo fez, que lançou até o livro no Hyrule Story, e retificar a cronologia clássica? Mas, ou então fazer um spin-off, porra, um spin-off do Classic Sonic, deixar dois universos separados, mas por que reutilizar ele num jogo que não tem nada a ver? Todo mundo, onde eu fui, no Reddit, nos fóruns, no Soacir, em qualquer lugar, todo mundo reclamou que quando viram o Classic Sonic, deu uma brochada extrema na hora, acabou o teor do trailer na hora. Então, velho, eu não entendo. Quando era o Sonic Mania, beleza, perfeito, lindo, o jogo parecia um jogo de Sonic CD, um Sonic CD 2, um Knuckles Chaotix 2. Mas, foi lindo, a trilha sonora linda, perfeita, mas quando o Project Sonic começou perfeito, até o Classic Sonic aparecer, foi onde a SEGA começou a errar. Eu me pergunto, a SEGA nunca vai parar de errar? Bom, tem um pouco a ver com o que seria o próximo tema, que é o excesso de personagens, né, da SEGA. O que acontece? A partir de Sonic Heroes, principalmente, a SEGA começou a introduzir muitos novos personagens nos seus jogos, né, na série Sonic. E isso aí começou a gerar crítica do pessoal, porque eles meio que tentaram inovar para poder, digamos assim, criar um elemento diferencial, criando muitos novos personagens, tanto que hoje, sem brincadeira, se você for parar pra pensar quais são os personagens da série de Sonic, você não consegue lembrar de todos parados, você vai precisar de um pouco de Google pra dar uma pesquisada pra lembrar alguns, que é impossível você conseguir numa sentada lembrar todos os personagens. Então assim, começou a criar personagens, começou a abandonar outros personagens, e o pessoal começou a exigir, os fãs começaram a reclamar e exigir nos fóruns, que a SEGA se centralizasse só no Sonic. Então a partir daí veio aquela série de jogos onde o Sonic voltou voltou a ser o único protagonista, o único personagem jogável, ou o personagem jogável principal e os outros de modo assim, meramente secundário. E aí, a partir do Sonic Generations, que absolutamente foi um sucesso, porque foi um jogo comemorativo, etc e tal, viram que o Classic Sonic deu uma saída boa e começaram a trabalhar com esse conceito do Classic Sonic, né? E aí vem aquela questão, né? Será que só introduzir o Classic Sonic resolve as coisas, né? Quer dizer, não é? É preciso... Será que não seria, então, melhor rever a questão do conceito da série, até porque a utilização do Classic Sonic deu uma quebra geral, né? Em relação à trilogia da série. Quer dizer, era pra morrer ali em Sonic Generations, né? Então, a gente não sabe ainda como é que eles vão trabalhar o Classic Sonic ali no Project Sonic, né? Então, tanto que de início a gente mais ou menos brincou que seria um Sonic Generations 2, digamos assim. Mas a gente ainda não sabe como é que isso vai ser introduzido. Então, assim, é complicado. Eu acho que, assim, é possível trabalhar bem. Eu acho que pode sair um bom resultado desde que consigam fazer uma boa justificativa pra ele aparecer. Mas, do contrário, usar o Classic Sonic só por causa do seu aspecto, digamos assim, de... porque ele lembra os clássicos e tal, e porque é o Sonic antigo, que baixinho, gordinho e tal. Não sei se faz algum sentido usar ele só pra uma questão de meramente nostalgia, né? Eu acho que, não sei, vamos esperar ver como é que eles vão fazer essa introdução, né? É, que é algo que realmente me dá medo, porque no Sonic Generations eu sou uma pessoa que gostei mais dos estágios, digamos assim, não, apesar dos estágios clássicos terem sido legais, muito legais, eu preferi os estágios atuais. Eu não entendo porque algo ali não me desceu, mas já quando eu vi o Sonic Mania, o jogo foi totalmente lindo, perfeito pra mim. Então, é como se fosse aquele negócio assim, tentar introduzir o Sonic clássico num ambiente 3D não rola. É essa coisa do conceito, que tentar misturar duas coisas não rola. Então, por que não continua aí, faz um Sonic CD2, um Knuckles Chaotix 2, um Sonic Mania 2 segue essa linha e mantém uma linha do Sonic atual? Porque seria legal ter uma linha do Sonic atual mantendo o trio clássico Sonic, Tails e Knuckles jogáveis e só. Não você dar uma de Sonic 2006 e colocar Blaze, Silver, Sonic, Rouge, Omega, todo mundo pra jogar e tipo o jogo ser fraquíssimo em outras coisas. Se você ter o trio jogável e todo, diga assim, colocar os outros personagens, mas aparecendo com personagens complementares de história, seria perfeito. Mas é aí que a gente entra até nesse excesso de personagens novos, que a gente já falou até, e que a SEGA tenta acabar com isso quando deveria valorizar os personagens tradicionais, que é o que eu acabei de dizer. Deveria manter o trio, mas... Isso. Tanto que é por isso que porque o Sonic Mania deu boa parte do hype do Sonic Mania foi justamente por conta quando o pessoal viu Sonic, Tails e Knuckles. Isso era tudo que todo mundo mais queria. SEGA, era isso que a gente queria. Esse é o trio clássico. Não adianta fugir muito disso. Sim, tem que ter personagens diferentes, tem que ter personagens eventualmente novos, pra dar uma introduzida de novos elementos na série, tem, mas não da maneira como isso vinha sendo trabalhado, igual você falou, ficar introduzindo um material de personagem e não tem muito propósito. Então, assim, eu acho que Sonic Mania tem tudo pra ser bacana por conta disso, desse resgate de Sonic, Tails e Knuckles. Agora, por exemplo, o pessoal vive reivindicando, pô, SEGA, traz de volta o Ray, né? O Ray ficou perdido lá no SEGA Sonic e nunca mais voltou. Aí, de repente, inventam outros personagens, como o Mephiles, por exemplo, Mephiles, por exemplo, porque eles qual que é o propósito, né? Então, se é pra criar um personagem de não ter muito sentido e ficar só no jogo, então, complicado. Não acho que é assim, ficar criando personagens diferentes que você vai trazer novidades na série, né? Eu acho que é um elemento artificial, é o famoso chute na canela, né? É, que foi até um ponto interessante do, por exemplo, a gente ter Blaze no Sonic 2006. Tipo, pra quê? Pra luta contra Iblis? Pra o Silver sozinho dava conta daquilo. A Blaze ficou melhor encaixada no Sonic Rush. Ficou lindo aquela plot, tudo daquele jogo. Mas a Blaze no Sonic 2006 ficou um negócio mais perdido. Um negócio que não se encaixava, não engatava na história direito. Até porque ela era de um mundo, digamos assim, paralelo, né? Aí, de repente, foi se envolvendo no Sonic 2006. Só realmente, quer dizer, foi uma coisa meio esquisita, artificial, né? A maneira como ela foi trazida, né? É, e outra coisa seria interessante, porque, pelo menos assim, eu acho que a SEGA deveria adotar, assim, e trazer das HQs o Ray e talvez outros personagens, os que ela esqueceu, mas eu não tenho certeza se daria certo. Mas, por exemplo, nas HQs, o Ray, ele faz parte, assim, digamos um pouco, é amigo do Vector, do Spiel e do Charming. Então deveriam trazer o Ray como se fosse, sei lá, o novo Tails da equipe Chaotix, ou algo Sim. similar. Mas, primeiro você teria que ter um ponto na história onde isso se encaixaria, você teria que ter um monte de coisa. Teve gente, inclusive, especulando, eu não lembro aonde, eu tenho que procurar isso, até pra manter a base dessa, do que eu vou falar agora, que é, teve gente especulando que Sonic no Generations colocaram aqueles lá os cartazes de procurados desses Isso. personagens, e nesse jogo estão trazendo o Classic Sonic porque vão trazer esses personagens de volta, o Mighty e o Ray. Ah. Eu acho que aí já é um pouco especular longe demais. Eu também acho. Se fosse, seria legal, até porque tem rumores, né, de que Ian Flynn, que é o escritor das HQs, é quem vai escrever o roteiro desse jogo, e esse jogo tá muito com cara de Freedom Fighters, e todo mundo sabe que Ray, Sonic, Vector, todo mundo tem uma participação grande nos Freedom Fighters da HQ. E, tipo, pronto, se fosse um plot da HQ, seria legal. Beleza que não envolve o Classic Sonic. Seria um troço totalmente off ali. Mas seria legal. Então, se a SEGA souber executar, vamos ver pra onde vai. É por isso que eu até digo, eu disse no podcast passado a Eduardo, que é o próximo tópico, eu já vou emendar direto, que é a diferença de teorias entre Sonic nos games e Sonic na HQ. Que Sonic nos games sempre foi esse negócio, assim, de musiquinha animada, sempre foi esse negócio de personagem animado, sempre foi esse negócio muito coloridinho. Poucos jogos é que foram um estilo mais obscuro, mais dark, já enquanto nas HQs, durante boa parte da história, principalmente no Sonic Universe, Sonic sempre foi algo mais assim, um teor mais dark, um teor bem mais obscuro do que no jogo. Tanto é que tem os Freedom Fighters, Eggman, tem o clássico processo de robotização, que quem assistiu aquela porcaria daquele anime, o Sonic Underground, vai conhecer. Deixa eu me lembrar. Assim, tem muita coisa. Inclusive, na HQ se fala de morte, coisa que nos jogos você não escuta falar. Nas HQs se fala sobre muito, muito tema, como é que eu posso dizer assim, que nos jogos a SEGA evita a todo custo. Já nas HQs tem tudo isso. Então seria legal ver um twist, assim, do Sonic ligando mais pro lado da HQ, tendo um teor mais... Mas encaixa direito esse teor, assim, nas HQs? Porque eu sinceramente não consigo imaginar o Sonic num universo onde, tipo, explosões e fogo e o mundo acabando e apocalipse, we need a hero, e aparece o Sonic. Cara, é o que eu disse no podcast, eu não lembro qual foi o podcast. Encaixa, porque nas HQs encaixa muito bem. Agora, você tem que ter um escritor muito foda como o Ian Flynn fazendo isso. Porque se você for colocar aqueles bosta da SEGA pra fazer uma coisa dessa, você vai terminar com outro Sonic 2006 ou um Shadow the Hedgehog. Então, você tem que... De fato, assim, tem que ter realmente esse cuidado de como é que você... faria isso nos games, a gente teve algumas pinceladinhas, né? Em Sonic Spinball a gente tem elementos que vieram inspirados no Sonic Saturn, que por sua vez também inspira um pouco as primeiras HQs, né? Da Archie Comics. Então, assim, eles tentaram introduzir alguns elementos, que Sonic Spinball, que é um jogo, assim, bem mais, digamos assim, ação mesmo, um negócio mais bem diferenciado em relação aos demais jogos do Sonic, né? Tanto que, assim, os próprios cenários, né? Sonic tá todo momento passando por perigos, tem que se livrar de armadilhas e etc. E houve um projeto de um jogo que seria mais ou menos baseado nisso aí também, que seria o Sonic Mers, né? Ficou lá perdido lá no tempo, que seria para um console da SEGA que não chegou a ser lançado, que seria o protótipo do Saturn, digamos assim, que seria esse jogo, seria um jogo baseado nas comics, né? E isso é que a gente ficou perdido lá no passado. Tinha a Sally, se eu não me engano, também nesse jogo. Sim, sim. Bom, é uma coisa que, apesar de muita gente discordar, principalmente por ver Sonic como algo muito nintendizado, inclusive por culpa desses últimos jogos, eu acho que dá certo, você vai fazer uma coisa mais assim, até por tentativas mais da SEGA, como tu falou, que deram certo, deram muito certo. O próprio Sonic Adventure mesmo, 1 e o 2, não são jogos lá tão coloridinhos, são jogos com histórias bem obscuras, apesar de não aparentar pra quem não presta atenção na história. O Sonic Adventure 1, a gente tem lá o genocídio de Chaos com a morte da tribo dos Equinas. No Sonic Adventure 2, o que é que a gente tem? A gente tem, se eu não me engano, é a morte do avô de Eggman. A gente tem, entre outras coisas lá, que a história é bem confusa no Sonic Adventure 2. Faz muito tempo que eu não jogo, não lembro. É, tem a ver com a criação do Shadow e tal. É, e no próprio Shadow the Hedgehog a gente tem uma coisa bem obscura também, que é ele contra as forças dos Guardiões da Nação e usando lá, contra vez ou outra, os alienígenas do Doom lá. Então, tipo, foram jogos que deram certo, apesar do Shadow the Hedgehog não ter sido tão bom. Mas eu acho que dá certo. Eu acho que um Sonic mais obscuro dá certo. Desde que você não fuja do conceito Sonic, da jogabilidade Sonic, da história Sonic. Você até consegue, mas se você for colocar arma, se você for colocar, sei lá, qualquer coisa que não tenha nada a ver com Sonic, até se você misturar um item de outro jogo, de Minecraft, não vai dar certo. Mantenha o que Sonic sempre foi e vai dar certo. É por isso que eu tenho esperança no rumor de que Ian Flynn vai ser quem vai escrever a história desse jogo. Porque ele é um escritor da porra, e ele é o cara, só isso. É, tomara, vamos ver como é que vai ser os rumos, quais serão os rumos, mas o caminho é mais ou menos por aí, realmente. Esse, é possível, assim, trabalhar com esse conceito, digamos assim, mais obscuro do Sonic, nesse sentido, né? É, Mas eu prefiro ainda o Sonic jeitão mais o... é o herói do bem e tal, essas coisas meio assim, estilo... eu ainda prefiro outro, eu não sou muito adepto disso aí não, do Sonic mais obscuro, digamos assim. Até porque eu particularmente não sou muito fã das comics do Sonic, aliás, eu não sou fã das comics do Sonic. É um universo paralelo, como você diz, bem diferente do universo dos games. Eu não sei se foi porque eu não consegui acompanhar do começo ao fim, então peguei uma ou outra ali pra ler no meio, então não fiz uma linha de início, meio e fim, então eu perdi, digamos assim, o feeling, né? Então talvez por isso que eu não me identifico muito. Então, é um assunto que eu prefiro não adentrar muito profundamente, porque realmente eu não acompanho. É, e é também assim, para os jogos é uma coisa que é, digamos assim, ainda é um mundo não explorado. Então tem que ter cuidado no que vai fazer. É por isso que muita gente tem medo, eu concordo, até eu tenho. Se for para fazer merda, então se mantenha do jeito que tá, porque tá muito bom, com exceção de Sonic Boom. Só recicle algumas coisas de Sonic Boom, como a gente falou, e vai ficar perfeito. Sim. Agora, a gente é bom porque a gente até entra no penúltimo assunto da pauta, que é duas perguntas. Não é a pergunta o que é a vida, por favor, não venham com esse meme. Eu já tô cansado de ouvir esse meme no Reddit hoje. Mas é onde a SEGA errou com o Sonic? E se ele vai conseguir voltar, ou assim como Alex Kidd, já era? Já era. E eu não acho... Não. Eu acho que assim, do jeito que tava com o Sonic Boom, realmente, pra esse cara, se a SEGA não vier com uma coisa, digamos assim, não vier com algo impactante, pode, vamos encerrar o site, pode esquecer que acabou o Sonic, não vai voltar mais. Mas, felizmente, veio o Sonic Mania, o Project Sonic, então eu acho que o potencial voltou. Então o fato é o seguinte, tava numa ladeira, né, tava caindo bastante a série, por conta até da nintendização, principalmente do projeto Sonic Boom, que não foi bacana, perderam a mão. Então, assim, a SEGA acabou se perdendo nessa tentativa desenfreada aí de agradar todo mundo e fazer elementos diferentes. Então eu acho que assim, não acho que a série morreu, não acho que a série tá, digamos assim, ainda perigando de morrer. Eu acho que tem potencial ainda pra salvar, até porque a gente viu que a reação que teve do pessoal a partir de Sonic Mania foi muito positiva. Significa que assim, era isso que o pessoal tava esperando da SEGA. SEGA, por favor, nos devolva Sonic, Tails e Knuckles, nos devolva elementos essenciais da série, para de inventar moda, centraliza naquilo que é essencial, traz de volta o bom e velho Sonic. Então eu acho que assim, a gente tem que dar um crédito pra SEGA, vamos esperar do Sonic Mania, porque eu acho que tem um potencial sim pra reabilitar. Mas também não adianta se iludir, não vai voltar a ser uma das séries que mais vende, não vai voltar a ter aquele sucesso que já foi nos anos 90, mas pelo menos pode voltar a recuperar um pouco do prestígio da série. Não acho ainda que o Sonic enquanto produto comercial tá fadado a fracasso, ou não tem ainda potencial de lucro ou potencial de vendas. Eu acho que ainda tem, e acredito que a SEGA fez o passo correto com os novos jogos anunciados para tentar reabilitar o personagem. Eu acho que o único jeito da SEGA poder trazer de volta a fama que o Sonic tinha é lançando Sonic Go, que seria um jogo de você correr e fazer exercícios físicos. Você corre atrás das anelzinhas, assim, é tipo Pokémon Go, só que você tem que correr. Corre pra caralho. Aí eu te pergunto, né, e os anéis, como é que... Onde que o pessoal guardaria os anéis? Teria que pegar com a mão. Que tem essa brincadeira do pessoal, né? Onde que o Sonic guarda os anéis? Ninguém sabe, tipo, você toca os fones dos anéis, pô. Existe um hack onde o Sonic literalmente vai engordando conforme ele vai pegando os anéis, né? É um hack chamado, se não me engano, Sonic XL, baseado no Sonic 2. É, ele vai comendo os anéis e vai ficando gordinho. Aí depois, quando ele come muitos anéis, ele fica completamente gordo, daí ele morre. Seria de infarto, digamos assim, né? Mas enfim, ele morre, porque ele fica gordo demais. É, vale a pena baixar. Sonic 2 XL. Mas, assim, respondendo essas perguntas também, foi bom até porque já bateu no último assunto da pauta, quase, né? Mas assim, eu acho que sim, a SEGA talvez consiga voltar. Não ao que era, mas consiga voltar. Consiga, digamos assim, ter lucro com o Sonic. Beleza que hoje em dia já tá de um jeito que se a SEGA dissesse assim, ó, hoje estamos lançando aqui um jogo de Alex Kidd em 3D, Alex Kidd Adventure. Aí chega lá um jogo super foda do Alex Kidd jogando o jogo em povo, metendo a porrada no povo. Seria um jogo que venderia muito mais do que qualquer jogo de Sonic lançado hoje em dia, porque estaria nostalgia naquilo ali, e porque o povo cansou dos erros de Sonic. Mas eu acho que, pelo menos com Sonic Mania, a SEGA consegue voltar. Não ao que era, mas consegue voltar, digamos assim, a relevância. Mas o Project Sonic, eu vou sendo bem sincero, como fã, que Eduardo sabe aqui do podcast que eu sou bem fã de Sonic, eu acho que esse Project Sonic ainda tá uma coisa muito duvidosa. Da pouca coisa que foi falada, causou mais dúvidas do que boas reações, principalmente por causa do Classic Sonic. Então, eu tô esperando, assim, cuidadosamente, eu não tô criando hype, cuidadosamente eu tô esperando mais informações da SEGA. Então, eu tô sendo bem cuidadoso com esse jogo. Eu tô procurando até dizer assim, ó, eu vou assistir os trailers, eu vou ser bem crítico, eu vou ter minha expectativa lá embaixo, porque quando lançar qualquer coisa melhor, é lucro. Se for ruim, eu já sabia, dane-se. Mas o Sonic Mania, eu não minto quando eu digo, eu tô com hype pra esse jogo. Principalmente porque os criadores, que é... eu esqueci o nome do cara, me desculpa, mas é conhecido como Texman, e tem um desenvolvedor das trilhas sonoras, que é um brasileiro, eu esqueci o nome do estúdio dele. Tim Lo. Isso. Velho, esse jogo pra mim tá sendo uma coisa tão foda, mas assim, ao mesmo tempo remete ao que a gente falou, é a nostalgia, é a coisa, aquela coisa de da gente ser game antigo, tá remetendo à época do Mega Drive, é por isso que tá dando tanta vontade de jogar, tanto hype. Então, ao mesmo tempo, a gente volta até aquele assunto assim do preconceito com jogos novos, porque a gente já fica assim. Então, só pra constar assim, a minha razão desse preconceito com o Project Sonic é mais porque a SEGA errou demais. Então, é por isso que eu tô sendo bem cuidadoso. Até com o Sonic 4, que era pra ser um jogo no estilo do Sonic clássico, a SEGA errou muito. Yeah. Sonic 4, episódio 1 e 2 foram, assim, eu considero pessoalmente, abominações na engine clássica, porque os jogos não tem nada a ver com a física do jogo clássico, os gráficos do jogo clássico. O jogo, eu acho o jogo uma merda, mas vamos lá, tem que ser cuidadoso. Já esse Sonic Mania não, como era um pessoal que era famoso na fanbase do Sonic pra fangames, foi o pessoal que fez fangames famosos, eles sim tem, digamos assim, uma, como é que eu posso dizer, uma fama e pessoas que já fizeram jogos bons, e agora eles unidos fazendo um mega jogo desses, eu não vou mentir, eu tenho um hype enorme pra esse jogo. É, Sonic Mania tem tudo mesmo pra ser um ótimo jogo do Sonic, por conta de tudo isso aí que você disse, porque, enfim, ele representa mais ou menos aquilo que, o pouco que tem de comum na, em relação à comunidade Sonic dividida, né, que a gente falou dos clássicos e classicistas e dos defensores de jogos modernos, né. Então, assim, mesmo os defensores de jogos modernos, tem aqueles elementos mínimos que há um consenso. Eu acho que Sonic Mania mais ou menos reúne aquilo que há de consenso entre todo mundo. Agora, sobre o Project Sonic, você pode perceber que eles estão soltando pouquíssimas informações, quase não tá dando nenhuma informação, então eu acho que eles estão suscitando a dúvida de propósito, e não sei se eles estão monitorando para ver o que, que o pessoal tá dizendo, para mais ou menos medir qual é a expectativa e o que, que o pessoal quer e o que o pessoal não quer. Porque, enfim, soltaram aquele trailer lá, já sabemos que vai ter o Classic Sonic, mas não sabe como é que isso vai se envolver, se vai ser igual Sonic Generations ou não. Então, assim, dá a entender que tá tendo algum evento que provocou uma grande destruição. Então, quer dizer, é tudo dúvidas. O que será? O que vai vir? Qual vai ser o papel do Sonic? Qual é o que o Eggman está aprontando agora? Então, eu acho que eles mais ou menos deixaram tudo muito em aberto, justamente para poder mais ou menos captar o que, que o pessoal vai comentar e verificar por onde que eles vão seguir, né? Para não perder a mão. Então, eu acho que pode ser positivo nesse aspecto. Eu acho que isso demonstra que a SEGA está preocupada em, dessa vez, ter um esforço muito grande para não errar a mão, como ela errou nas demais transposições de geração, né? É, que a gente até entra aí na última parte da pauta, se é o que os fãs que desejavam, que desde o Sonic Generations, eu esqueci o primeiro nome do cara, cara, mas eu sei que o segundo nome é Weber, que é o social Mark media Weber. Da SEGA. Mas é Mark Weber não, é Mark Weber. Não, é Mark. É o piloto Fórmula 1. É o piloto. Mas enfim, é o Weber, ele faz o controle de todas as mídias sociais. Acho que é Aaron Weber. Isso, Aaron Weber, isso, tá certo. Agora eu lembrei porque eu lembrei de um trecho que Sonic fala o nome dele. Sonic não, Roger Craig, né? Mas enfim, que ele fala desde o Generations, que durante o desenvolvimento do Generations, eles colocaram uma votação online pra que os fãs votassem, dizia assim, ó, quais são os estágios que vocês mais gostam? E os fãs votaram, e os mais votados foram os escolhidos pra o Generations. E isso me leva a crer que desde que Aaron Weber tá trabalhando junto com a SEGA tá conseguindo ter mais interação com os fãs, tá conseguindo ter algo que, digamos assim, interage mais com a internet pra saber que rumo tomar a partir de cada reação. Então é algo que me leva a crer que sim, realmente, eles estão prestando atenção. Por mais que não aparente, eles devem estar prestando atenção. Beleza, a gente gostaria que eles fossem mais vocais, sim, a gente gostaria, mas... É aquele negócio, o Sonic é o produto deles, né? Então, assim, eles sabem que não podem errar, eles sabem que se eles errarem agora, aí sim é o fim da série, né? Então, eles não têm chance de errar. Ou eles acertam, ou eles acertam. É, principalmente até porque eles sabem que o último erro fatal que eles cometeram, que foi o Sonic 2006, eles sabem onde aquilo levou a série. E agora teve esse outro erro fatal, que foi o Sonic Boom, e eles sabem onde isso levou a série. Então, pode ter certeza, se errar agora, por mais que... E outra coisa, vale dizer assim, usar a fórmula Generations de novo, não. Isso é um erro grave. Porque se errarem dessa vez, seja repetindo uma fórmula já usada, ou seja fazendo uma fórmula ruim, pode ter certeza. É o fim de Sonic como a gente conhece. Talvez até o fim da própria SEGA como a gente conhece. Isso. Aí o negócio é ficar fazendo joguinho de celular como tava fazendo nos últimos anos e posso esquecer. Acabou, né? Ou vender pra Nintendo de uma vez, como a Nintendo quer que seja. Exato. Eduardo ficaria vibrando aí, né? Se não tivesse dormindo. Ah, cara, sei lá, tipo, a Nintendo já pegou o Sonic na mão dela, ele não fez grande coisa, então eu ainda acho que o Sonic, é meio triste de pensar assim, mas acho que o Sonic é uma parada que ficou já, sabe? Eu não consigo mais ver o Sonic saindo assim, tipo, puta jogo, que todo mundo fala, caralho, esse jogo do Sonic é foda. Porque, mano, os caras só dão paulada atrás de paulada, velho, na série, vamos ver, né? Eu ainda acho que a gente devia voltar com Alex Kidd e tá resolvido o problema. Mas... Cara, isso eu concordo, eu acho que precisaria de um jogo novo do Alex Kidd, velho, seria uma boa ideia. E, pois é, chegamos ao final desse episódio do Cartucho Cast, mais um episódio boteco. O episódio de hoje eu acho que foi um dos melhores episódios botecos, comparando-se, assim, digamos, dá pra ficar no primeiro lugar lá do pódio com o episódio da Raposinha Sapeca, e que foi um dos episódios bem especiais, porque a gente tem um convidado aqui que fez história na internet, e, bom, acho que não tem muito o que dizer, eu acho que a gente só tem aqui que rezar pra que daqui a um ano a gente não faça outro podcast, em vez de um aniversário do Sonic, que seja um podcast da morte do Sonic, né? nem de longe, que isso não aconteça. Pois é, no episódio de hoje a gente vai ficando por aqui. Eu não vou ler o script que vocês estão acostumados que eu leia, então eu só vou dizer, curta a nossa fanpage no facebook.com/cartuchocast. Lá você vai encontrar todos os episódios publicados, vai encontrar também todas as vezes que a gente publicar um vídeo no nosso canal do YouTube. Pra quem não conhece o site, é www.cartuchocast.com, é onde a gente publica também o podcast e os episódios do Play Show. Lá tem o webplayer pra você ouvir online. E tem o nosso Twitter e Instagram no @cartuchocast. E eu acho que só. No episódio de hoje, como vocês sabem, teve a participação do HK, que é o chefe da Power Sonic. Teve a participação de Eduardo, que dormiu em boa parte do episódio. Não, cara, eu tô só acompanhando a conversa pra conhecer mais Sonic, porque como eu falei até antes no off-topic, Sonic pra mim é o 1 e o 2 do Mega, o 3 eu nunca fui muito chegado, e os desenhos animados, velho, e alguma outra HQ, sabe? Tipo, eu sou bem noob de Sonic. Pois é, e minha participação que eu tô sempre aqui. E como eu pergunto no final de quase todo o podcast, primeiro HK, que é o convidado especial, quer deixar algum abraço pra alguém, algum recado, xingar alguém ou alguma coisa? Eu agradecer mesmo o convite e dizer que foi bacana ficar esse tempinho aí conversando sobre o Sonic. Deixar aí um recado pra pessoal que não conhece ainda o nosso site. Nosso site é a powersonic.com.br. Facebook é facebook.com/powersonicbr. Não temos Twitter, não temos Instagram, não temos YouTube. Enfim, a gente é mais clássico mesmo. A gente fica só no Facebook e fansite mesmo. E mandar um recado pro meu grande companheiro, o grande braço direito, que é o Scar, e a todos que curtem a nossa página, e convidar a todos que ainda não conhecem a gente para conhecer a nossa página e curtir a nossa página no Facebook. E agradecer mais uma vez pelo convite aí de vocês. Pois é, e só para constar, repetindo o link, é facebook.com/powersonicbr. Não esqueça de curtir lá também, porque que nem o próprio HK falou, eles fazem um esforço não para opinião, mas para compilar conteúdo. Então, se quiser conteúdo do Sonic atualizado e traduzido, o melhor lugar, até onde eu saiba, né? Eu não sei, assim, querendo desfazer nos outros sites, é lá. E Eduardo provavelmente vai querer deixar um abraço para o travesseiro, né? Não, eu quero deixar um recado para Sega. Faça Sonic Go. Parando para pensar agora, a ideia é realmente boa. Sonic Fit, pô. Era melhor. Sonic Fitness, cara. Imagina, você tá lá, tipo, na esteira, na academia e ganhando anéisinhos que não vão servir para nada, mas é para isso que serve o jogo celular, não serve para nada. E seria interessante, né? Você pularia, tipo assim, em vez de pular em cima de Bad Nick ou pular em cima de monitor, você pularia que daí aparecia um monitorzinho lá na frente, você pula e pronto, você quebrou o monitor. É, cara. Seria bacana. Faria vários exercícios, né? Aí depois a ideia aparecer patenteada, vocês vão achar ruim. Mas vamos lá, finalizar esse episódio. A gente fica por aqui. Não esqueça aí de curtir a página da Power Sonic. Vocês que curtem o podcast, vocês já sabem, como vocês provavelmente escutam aqui, já sabem aí os links, tudo. Curtam lá também. E por essa semana a gente fica por aqui. Eu não posso dar algum spoiler sobre o podcast da semana que vem, até porque a gente nem pauta pronta tem ainda. Então a gente se vê no próximo episódio, seja lá qual for. Falou! Antes de encerrar, isso me deu um feeling danado agora da época da rádio Power Sonic. É, era uma época gostosa. Eu acho essa época da rádio a época mais gostosa da comunidade. Foi uma das melhores. Uma das coisas que mais me marcou foi vocês tentando cantar parabéns ao vivo e deu errado. era precário nessa situação. Não lembro se era aniversário de 15 anos. Eu acho que era de 15 anos, que foi em 2006. É capaz de ser, porque foi por essa época, 2006, 2007. Era muito bom. Era o dia inteiro ouvindo música do Sonic na rádio. Foi aquela época que começou a estourar bastante as rádios online, né? Então a gente conseguiu, você vê que bacana, a gente conseguiu, até isso aí a gente conseguiu pegar. A gente realmente começou a se perder, foi a partir do Facebook mesmo. Facebook e YouTube, né? Porque como eu não faço videocast, então enfim. O YouTube a gente agora, o podcast tá tentando se adaptar ao caminho do YouTube, mas tá um pouco difícil.